melhor. A panificadora Irmão Luciano agora está sob nova administração. Tá muito melhor, trazendo para você muitas delícias como salgados, bolo mole, bolo de milho, bolo pudim, bolo fofo, Maria Maluca, tapioca, pão catraca, pudim, pães, queijadinha e muito mais. Venha conferir. E para melhor te atender, funcionamos de domingo a domingo, de 5 às 10 da manhã e de 14h30 às 18 horas. Venha conhecer e saborear nossas delícias. Você vai ficar com um gostinho de quero mais. Quem olhava pra você? A panificadora Irmão Luciano está esperando você na Avenida Siqueira Campos, 1441, no Jardim Jatobá, Siqueira. Fone e WhatsApp 85 99703 6628. 85 99703 6628. Será um prazer atender você. Agora é só vitória, agora é só vitória. O que já era bom ficou ainda melhor. A panificadora Irmão Luciano agora está sob nova administração. Tá muito melhor, trazendo para você muitas delícias como salgados, bolo mole, bolo de milho, bolo pudim, bolo fofo, Maria Maluca, tapioca, pão catraca, pudim, pães, queijadinha e muito mais. Venha conferir. E para melhor te atender, funcionamos de domingo a domingo, de 5 às 10 da manhã e de 14h30 às 18 horas. Venha conhecer e saborear nossas delícias. Você vai ficar com um gostinho de quero mais. Agora é só vitória, agora é só vitória. A panificadora Irmão Luciano está esperando você na Avenida Siqueira Campos, 1441, no Jardim Jatobá, Siqueira. Fone e WhatsApp 85 99703 6628. 85 99703 6628. Será um prazer atender você.